viajei por caminhos distantes para te encontrar. Me enganei, pois estavas tão perto em meu coração. Coração batendo, emoção cantando, pois eu te encontrei. Você é tão bom te amar. Teu amor me faz tão bem. Cantar pra você é tão bom. Canção de amor. No meu peito, sonho mais bonito. Um dia sonhei. Coração batendo, emoção cantando, pois eu te encontrei. Você é tão bom. Canção de amor. Oh, oh, oh, oh. Teu amor me faz tão bem. Cantar pra você é tão bom te amar. Teu amor me faz tão bem. Cantar pra você é tão bom. Canção de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tira da ye, tira da ye, tira da ye. Tune that and do about, yeah. Tune that and do.